Paulo Andrés, lá do Piauí. Eu estou aqui no estúdio com o pessoal do Rio Grande do Norte, que apresentaram na manhã de hoje, na plenária, uma experiência de resistência ao projeto do perímetro de irrigação do Apogi. Estou aqui com o pessoal do teatro, que fizeram uma apresentação muito bacana, apresentando a história lá de resistência do projeto. E eu estou com o Júnior aqui, a gente vai conversar agora, ele vai apresentar aqui para a gente o que é esse projeto. Vai falar um pouco. Bom dia, Júnior. Bom dia aos ouvintes da Rádio Econasa. A gente trouxe para cá, para o Econasa, a experiência que está sendo vivenciada lá no Rio Grande do Norte, na região do Apodi. É uma experiência de resistência à instalação de um projeto de perímetro irrigado da Chapada do Apodi, que está sendo, patrocinado pelo governo federal através do DENOX. Sabendo que esse projeto, ao ser instalado, ele irá expulsar mais de 500 famílias de camponeses que vivem naquela região, e é exatamente no território onde predomina a agricultura familiar camponesa, agroecológica, onde tem uma dinâmica, onde a agricultura familiar vem tendo uma dinâmica muito interessante, de construção e de fortalecimento, que talvez seja, talvez do semiárido brasileiro, seja o território que tenha essas experiências mais exitosas de produção agroecológica, de convivência com o semiárido. Então é nesse território que o DENOX, o governo federal através do DENOX, pretende instalar um projeto de irrigação, onde claramente se percebe que é com o objetivo de entregar as terras da Chapada do Apodi e as águas da barragem de Santa Cruz, que é uma barragem que fica lá no município de Apodi, a 100 metros abaixo da Chapada, com capacidade para armazenar 600 milhões de metro cúbico, entregar essas águas e essa terra para 5 grandes empresas do agronegócio da fruticultura irrigada. Certo, Júnior, você é da Pastoral da Terra, não é isso? Isso, da Comissão Pastoral da Terra. E aí, como que está sendo essa luta lá? As mobilizações, quem está engajado nessa luta? Essa luta já, vamos dizer, já tem mais de 4 anos que vem sendo desencadeado. Desde o início de quando o DENOX chegou no município com a proposta de perímetro irrigado, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Comissão Pastoral da Terra e várias outras instituições e movimentos que têm uma atuação na região, começamos a discutir, tentar entender o que era esse projeto. E percebemos claramente que era um projeto de fortalecimento do capital, de expropriação das comunidades camponesas, no intuito de entregar toda essa riqueza natural que se tem na Chapada para as 5 grandes empresas. Então iniciamos um trabalho de base junto às comunidades que irão ser atingidas, a partir das que vão ser atingidas, conversando com as famílias, explicando, tentando dar outra versão, qual era a verdadeira versão desse projeto, já que o DENOX apresentava lá como uma redenção para o município, geração de emprego, abundância de água. Então a gente começou a discutir com o pessoal qual era o verdadeiro objetivo dessa obra. E aí começamos a fazer todo esse trabalho junto às comunidades que vão ser atingidas pelo projeto, depois com toda a região do município de Apodi, do estado. Iniciamos todo um processo de discussão, de esclarecimento, de debate político, e posteriormente fizemos também mobilizações, atividades de mobilizações, de denúncia na rua, de envolver autoridades, de envolver a igreja, os bispos, todos os bispos do Rio Grande do Norte se posicionaram, escreveram uma carta pública contestando o projeto, contrário ao projeto, a ASA Brasil, através da Executiva Nacional, colocou uma carta pública também colocando, denunciando esse projeto. Enfim, então a gente fez todo um trabalho de mobilização das comunidades e também de denúncia junto aos órgãos governamentais, órgãos de imprensa, os movimentos sociais a nível nacional, contando que hoje essa luta de Apodi é uma luta que está já no Brasil todo, Já todos os movimentos sociais do campo estão engajados nessa nossa luta lá de Apodi. Certo. E uma forma muito interessante que vocês encontraram de estar dando voz ao pessoal lá do Apodi é com teatro, Isso hoje, pela manhã, os meninos fizeram uma apresentação muito bonita, desta luta. E aí agora a gente vai falar com o pessoal do grupo de teatro Escacel, lá de Mossoró. Bom dia. Bom dia. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco do grupo e também falasse um pouco desse desse trabalho que vocês apresentaram hoje pela manhã e como é que é estar levando a voz desse pessoal lá de Apodi. Para a gente foi muito prazeroso, né? Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Foi muito prazeroso para a gente, primeiro porque a gente já gosta de estar próximo dos agricultores, das agricultoras, a gente gosta de sempre estar trabalhando com a cultura tradicional. Então, quando a gente tem uma oportunidade de estar pegando essas lutas e trazendo para a nossa linguagem teatral, isso para a gente é muita alegria. Então, acho que o teatro tem essa força de chegar e tocar direto nas pessoas, né? Diferentemente de outros veículos, que você não atinge milhões, mas aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, é como se fizesse um pacto de emoção, de troca de experiência. Então, acho que o teatro, ele proporciona isso. E a gente acredita muito, né, nessa coisa que começa pequena, mas que tem, que tem poder através da emoção. E aí vocês usam várias expressões, a música, dentro do teatro, né, a dança também, fizeram... Então, como é que é isso? Teatro de boneco. Teatro de boneco, exato. São elementos, né, da nossa cultura, da cultura brasileira, da nossa cultura nordestina. Então, a gente sempre está indo buscar nessas linguagens, fazendo a ligação dessas linguagens para falar dos nossos sentimentos, das nossas dores, das nossas ideias. É muito bacana. A gente sabe que isso também prende, porque as pessoas se identificam. Né, assim, tem momentos que a gente bota lá uma coisa bem contemporânea e outros momentos a gente está lá no tradicional, porque a cultura, ela se comunica, né, e se transforma, é efêmera. Então, a gente trabalha a partir dessa perspectiva de estar fazendo esses diálogos com coisas que estão muito atual e coisas também que estão no passado. E aí vem tentando buscar, né, historicamente, socialmente, filosoficamente, as nossas vivências. A arte fala com a alma, né? E aí vocês apresentaram lá, né? Eu queria que vocês trouxessem para o pessoal que não estiveram presente, que não esteve presente aqui no, na plenária, um pouco do que vocês trouxeram lá para a gente. Pode ser? Então vamos lá. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. A terra deu, a terra dá, a terra cria. Homem, a terra cria, a terra deu, a terra há. A terra voga, a terra dá o que tirar. A terra acaba com toda a má alegria. A terra acaba com o sábio que a terra cria. Nascendo em cima da terra, nessa terra de viver. Vivendo na terra, que essa terra de comer. Tudo que vive nessa terra, pra essa terra é alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O homem planta um rebolinho de maniva. Aquela maniva com 10 dias tá inchada. Começa a nascer aquela folha ovalhada. Ali vai se criando aquela obra positiva. Muito esverdeada, muito linda. Morto vivo, embaixo cria uma batata que faz crescer. Aquilo dá farinha pra todo mundo comer e para toda criatura vai servir de alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Eita, que vozeirão, menino, hein? Muito bom, gente. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, viu? Júnior, obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa, Júnior. Vocês estão chegando hoje, é isso? Isso, a gente chegou um pouco atrasado. Chegamos ontem à noite. Já tem encerrado a programação do dia. Mas, assim, a expectativa? Não, muito boa, né? Muito boa. Acho que em função da gente... vim socializar nossa experiência. Na realidade, o Econasa começou para a gente bem antes, né? Então a gente teve todo um processo de preparação, de trabalho lá no Rio Grande do Norte, para chegar aqui já para socializar toda essa nossa luta lá do, de resistência ao perímetro irrigado, né, ao projeto da morte lá do Denox. Então, uma expectativa muito boa com relação à Econasa, né, é muito bom estar junto com todos esses companheiros e companheiras que pensam, né, o semiárido, né, de outra forma, como foi pensado nesse, né, nos últimos anos. Então, a luta de resistência da Chapada do Apodi é um pouco a expressão dessa luta da ASA, dessa luta da convivência com o semiárido. Certo, obrigada, Júnior. Obrigado. Sejam bem-vindos o pessoal do Rio Grande do Norte no Enconasa, e a rádio está sempre aberta para vocês, tá bom? Os artistas quiserem se apresentar novamente. Ok? Obrigada. Obrigado.